Capoeira aqui em Santiago do Estero está desenvolvendo com qualidade e rapidamente. Estamos tendo um trabalho de difusão muito grande e estamos com atividades em universidades, também fazendo um trabalho social pelo Oratório Dom Bosco. E a ideia é que a capoeira chegue a toda a região do NOA, não somente Santiago do Estero. E já tive algumas atividades em Tucumã e estamos expandindo há pouco. E quando você trabalha com qualidade, os alunos têm muita vontade, se interessam bastante pela disciplina. Então, o fundamento da capoeira é muito importante, por ser uma filosofia de vida. Isso faz com que os alunos da região sintam necessidade de estar sempre se qualificando mais e mais. Bimba que antigamente na roça do lobo, mestre Bimba ensinava a gingar segurando sua mão, guiando seu corpo, ensinava as oito sequências e a cintura desprezada, a peça corinho, o balão arqueado e a encruzilhada, onde teve o início do jogo. Foi na roça do lobo. A maior dificuldade dos alunos aqui é aprender a gingar. Por quê? A ginga é um movimento básico da capoeira que trabalha todo o corpo. A cabeça, ombro, abdômen, glúteo, panturrilha, até o dedo do seu pé você trabalha somente de uma vez. E isso dificulta muito para os alunos aqui em Santiago do Estero, porque não é uma coisa que você vai trabalhar por parte, e sim um conjunto corporal. E mais de a pouco eles vão aprendendo a estar colocando cada articulação no lugar correto, e isso vai sempre melhorando, sendo o fundamento da ginga. Depois de aprender a sequência, recebi um apelido e era batizado. Na festa de formatura, orador para ninfo, jogo de una, mulher barbada para aluno formado, onde teve o início do jogo. A princípio, a dor, porque quando você não ginga certo, sua coluna começa a pesar, seu ombro também, e isso vai fazendo com que seu músculo comece a travar, e isso vai pensando a sentir dor. Então essa é a dificuldade maior. Também a coordenação motora do movimento, porque você tem que ter um equilíbrio entre uma passada para a ginga e a troca da passada. Então, essa é a maior dificuldade. Onde teve o início do jogo? Foi na roça do lobo. A esquiva, ela vai te dar um poder de defesa maior, poder de se movimentar durante o jogo, e também o poder de você poder criar uma acrobacia, outra movimentação, contra-ataque, e sempre assim. E a partir da esquiva, partimos para os golpes. Porque capoeira é uma coisa que os movimentos eles são infinitos. Então você está gingando, já vincula uma esquiva, já vincula um golpe. E isso nunca para, vai sempre emendando um ao outro. É dando continuidade ao movimento. Dois alunos, um homem e uma mulher, aqui em Santiago do Estero, que eles têm uma capacidade de absorver o conhecimento e também têm uma determinação muito grande para o treinamento. A última vez que estive em Tucumã com uma classe aberta na praça, tinha um aluno, Elvi, que ele também me demonstrou que tem uma facilidade de adaptar a capoeira ao seu corpo. E é um menino que treina muito pouco comigo, ele está sempre buscando melhorar dentro da filosofia da capoeira. Aqui, na verdade, muitas pessoas gostam da capoeira, mas tem uma certa vergonha para poder começar. Agora tem cerca de 30 alunos, faixa etária a partir de 4 anos, e o mais velho com 30 anos. Eu particularmente tenho uma didática de ensino que é trabalhar de uma forma lúdica. Quando a pessoa ela tem vergonha de fazer algo e você trava sua didática, a pessoa não volta mais a treinar. Então eu faço uma atividade lúdica, geralmente com bromas, e fazemos brincadeira, e a pessoa vai se adaptando e perdendo sua vergonha. E quando pensa que não, ela já completou uma hora e meia de treinamento e sai da classe prazerosa, entende? Feliz pela atividade que fez. E aí volta no dia seguinte e no dia seguinte, e quando pensa que não, já se encantou pela capoeira. Isso que é muito importante. A força da capoeira está sendo com as mulheres. Tem uma boa quantidade de mulheres. Pelos homens também não ficam atrás, é muito pouca a diferença, mas as mulheres estão na frente. Menina que é capoeira, menina que sabe jogar. Com muita vontade de trabalhar e crescer, expandir a capoeira para Tucumã, Sarta, Jujuy e Catamarca, que é a região do Noah, para abranger toda a região do Noah com nossa cultura, levando a cultura brasileira com atividade eixo à capoeira.